foi. APC Jesus says. APC Jesus says. Foi. Fui comprando posição minha vida, agora vale muito mais do que valia antes. Olho por olho, dente por dente, já era, tô no tempo da graça, agora tudo é diferente. Deus fez minha alma e me deu de presente, eu não posso ser deficiente, olha aqui lá na frente. Deus de fogo, Deus quente, Deus dos crente. Vale o sino represente, faça da sua vida algo bom, desperdício. Viver que Deus não é tolice, preserve seu tesouro, não seja tolo. Cê sabe sua alma vale mais que ouro. Pra que brigar? Pra que negladiar? Sendo mal, mandamentos que ele não deixou. Por favor, se amar. Vagabundo passa mal, muito mal, muito, muito mal. Esse amor é mais que livre, teu rabino redimiu. Seu amor é fenomenal, incondicional, me faz tão bem, me deixou legal. Vagabundo é mancado, não quer saber de nada, só pra separar, só para dar errada. Não percebe que a vida é um jogo coletivo, que Jesus foi ferido pra você poder estar vivo. Glória, glória, amor, bênção do céu, nasceu pra coordenar, mas preferi ser ela. Se pensou, a noiva é de grinar, fel. Aí é cruel, não é legal, sem Deus, seu amor incondicional. Vagabundo passa mal, muito, muito mal. Onde quer chegar, o que quer provar, sem Deus não vai a nenhum lugar. Plug, plac, plac, zoom, sem Deus não vai a lugar nenhum. A cruz, o prego, a dor é ferida, comprou e salvou a sua e minha vida. O escravo agora é mais que livre, meu amado Rabi, vive e tá me vindo. Me fez um príncipe latino. Latino livre, pregador Lu, Apocalipse 16, FLG 7.